garra, a tática perfeita. Eu vou elaborar, em outra ocasião a gente se reencontrar. Se amar sempre com algum fogo que depois caio fora. Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer. Fora do comum, não posso te esquecer. A nossa história é longa e mais um resumo. Perguntas sem respostas, te respondo sim. Entrada sem saída do meu coração. Depois de enfeitiçado nessa ilusão, sei que pra você é fácil superar. Em outra pessoa, em qualquer lugar, a tática perfeita eu vou elaborar. Em outra ocasião a gente se encontrar. Boa demais, como não a gente agradecer, né? Gustavo Lima, Fora do Comum, ei, embaixador, é o sucesso embaixador, 15 anos, né? Só sucesso, só música boa, e é claro, você escuta aqui no nosso programa Rádio Escuta, que já tá finalizando, mas ó, agradeço imensamente a sua participação, a sua interação, o carinho da sua audiência, e até a nossa próxima edição, se assim Deus nos permitir, com certeza. Tchau, meus amigos, até a próxima, fui! Você ouviu Rádio Escuta, obrigado galera, e até a próxima! Vips Malharia, o que existe de mais moderno em confecção de uniformes esportivos, boné, canecas, sublimação e bordados. Vips Malharia, um mundo de variedades em serviços e produtos. Venha conferir uniformes escolares e para empresa, jalecos, calças, camiseta, camisa social e outros. Vips Malharia, a maior do sul do Piauí, e Vips Casa Festa, tudo para seu evento, na rua Adolfo John Terry, Centro, fone 89 99942 7870. Ossa, Jola Retrato Pomerânia. Dias 23 e 24 de junho tem tradicional festejos de São João Batista na comunidade Simplício. Confira a programação: missa todos os dias, início às 19 horas, cavalgada dia 24 de junho, início às 15 horas, e festa dançante nos dias 23 e 24, com entrada liberada. Dia 23 de junho, Andrezinho estilizado, e dia 24 de junho, forró Pegada dos Três. Roça de milho, roça meu filho, roça sim, teu corpo em mim. Dias 23 e 24 de junho, na comunidade Simplício, tradicional festejos de São João Batista. Apoio: Tertuliano Cavalcante, Diana Messias, vereador Gilmário, vereador Paulo Henrique, deputado Coronel Carlos Augusto, e Rádio Eldorado FM 97,5 MHz. Chegou o OPA, Orçamento Participativo. É o governo do Piauí destinando recursos para as comunidades escolherem, pelo celular, onde aplicá-los. Socorrinha, um calçamento aqui na rua ia bem, né não? Opa! E você, Antônio, lembra do sonho da biblioteca pertinho de casa? Opa! Baixe o aplicativo Colab e participe.